Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco. E é uma alegria estarmos novamente aqui. Ontem fizeram 3 anos que nós estivemos pela primeira vez aqui no Recanto. E hoje podemos novamente retornar para falar de um tema que sempre nos traz muita alegria, que é sobre a vinda de Jesus. E falar de Jesus, uma casa em que nós sentimos a presença do Mestre, pela simplicidade, pelo amor, pelo companheirismo, pelas vibrações amorosas que estão nos envolvendo nesta hora, aumenta ainda mais a nossa satisfação, o nosso bem-estar. Porque, sendo um pouco atrevido, eu imagino que o que Jesus idealizou para as suas comunidades de seguidores é isso que nós presenciamos aqui. A simplicidade aliada à fraternidade e o espírito de trabalho. O espírito de acolhimento, de envolver os nossos irmãos, da forma como foi relatado, do trabalho que foi feito ontem com as nossas irmãs prostitutas, da forma como os trabalhos são conduzidos. É algo que nós imaginamos como Jesus pensou que deveria ser as suas comunidades de seguidores. Nós cometemos erros no passado, erros tristes, lamentáveis, porque nós fomos com aquela ideia de construir templos suntuosos, maravilhosos, que são muito belos e têm o seu valor artístico, cultural. Fomos ingênuos em algumas épocas, acreditando que criando os ritos semelhantes aos do paganismo, nós estaríamos exaltando a figura de Jesus e esquecemos lições muito simples do Mestre, de que é na pessoa do próximo que nós conseguimos honrá-lo da forma melhor que pode ser, que pode existir. É no abraço fraterno que nós estamos realmente em comunhão com Jesus. Mas nós estamos aprendendo, graças a Deus. Graças a Deus nós temos a oportunidade de podermos rever ao longo das nossas reencarnações as nossas escolhas e fazermos escolhas mais sábias. E essa era uma das características fundamentais da mensagem do cristianismo, daquele cristianismo puro, como os discípulos herdaram de Jesus e como eles legaram às pessoas que os seguiram. Que é a ideia do cristianismo, da mensagem de Jesus, ser sempre uma oportunidade de renovação, sempre uma oportunidade de ressurgimento. Assim como nós temos inúmeras vidas ao longo dos séculos, nascemos e renascemos, a mensagem do Cristo nos chama a renascer todos os dias. E falar de Jesus, falar da sua mensagem, é algo que nos enche o coração de muita alegria. Que de alguma forma a gente consegue se aproximar do Mestre. De alguma forma, nesse momento que nos unimos aqui em pensamento e começamos a elevar as nossas ideias com a nossa fraternidade, com as nossas canções, com tudo que nós estamos vivendo nesses minutos, nós estamos nesse processo de elaboração de pensamentos, de sentimentos elevados que vão nos unindo cada vez mais com Jesus. E nós vamos sentindo a presença real do Mestre entre nós, cumprindo aquilo que ele disse que aconteceria. Quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente. Então, graças a Deus, hoje nós temos aqui a presença de Jesus. Ele talvez não esteja principalmente aqui, mas uma parte da sua mente se dirige para nós agora, assim como está se dirigindo para todas as assembleias de cristãos, independente das interpretações, mas que têm a fé viva e o coração ardente de amor, de fraternidade, estiverem nesse momento se reunindo, também uma parte da mente do Cristo estará lá. E nesse momento estamos todos unidos a essa grande e poderosa força mental que envolve o planeta, dessas legiões amorosas de trabalhadores do Cristo, que trabalham intensamente nessa fase tão importante de transição planetária que nós estamos vivendo. E esse processo que nós vivemos nesses dias, estarmos sendo gradualmente, não sabemos quanto tempo ainda vai levar tudo isso, mas gradualmente estamos sendo promovidos a mundo de regeneração. Tudo isso é parte de uma longa história, de uma história que envolve inúmeros personagens, e um deles é o central, é o principal, que é Jesus. É uma história tão antiga porque ela remonta à época da formação deste planeta, por volta aí de uns 4,5 bilhões de anos aproximadamente. Naquele tempo tão remoto que para nós é difícil imaginar o que representa 4,5 bilhões de anos, ele já era um com Deus. Ele não era Deus, mas ele era um com Deus. Ele já compreendia as leis divinas, já era espírito puro, já era espírito que tinha sublimado todas as paixões, já tinha se elevado ao estágio de ser um co-criador num plano maior da vida. E ele iniciou todo um trabalho. Por isso que os nossos irmãos, quando foram ler as narrativas referentes a Jesus, narrativas bíblicas, muitas vezes confundem, achando que ele é o próprio Deus que se fez homem, que tomou um corpo de carne e se fez homem. Porque tamanha identificação que Jesus revelou com Deus, ele ficou confundido muitas vezes como sendo o próprio Criador. Mas na doutrina espírita nós sabemos que Jesus é o nosso grande mentor da humanidade. É o líder espiritual da humanidade, é o governador desse planeta, é o arquiteto, o engenheiro, o químico, o bioquímico, o biólogo que idealizou esse mundo maravilhoso e que criou essas paisagens fantásticas, essa natureza que é um sistema perfeito, harmonioso, para que a vida pudesse aqui surgir e evoluir. E esse ser maravilhoso enviou, em várias épocas da humanidade, inúmeros emissários para trazer ensinamentos, para que nós evoluíssemos não apenas corporalmente, mas também espiritualmente. Pudéssemos assimilar lições valiosas que hoje nós estamos começando a entender um pouco sobre elas. E a mais fundamental de todas é a necessidade que nós temos de nos amarmos. E essa longa trajetória que a humanidade vem percorrendo nesse planeta é parte dessa ação desse ser incrível que nesta noite uma grande parte da humanidade vai se recordar do seu nascimento, que é a noite de Natal. Nós aqui no Brasil e em alguns países comemoramos na passagem, logo quando começa o dia 25. Em outros países eles vão comemorar de forma diferente, vão aguardar o dia amanhecer para iniciar as comemorações. De qualquer forma, uma grande parte das pessoas vão comemorar esse nascimento de Jesus numa data que foi escolhida, porque a data real de nascimento de Jesus ninguém sabe. Talvez por alguma razão muito sábia ficou escondida para nós essa data. Ou talvez porque não tenha absolutamente nenhuma importância saber o dia exato do nascimento de Jesus. Talvez o mais importante seria nós pensarmos o que significou o nascimento de Jesus para nós. O que representa para a evolução da humanidade a vinda de um ser especial. Os judeus tinham muito claro, através de inúmeras profecias, e notadamente através do profeta Isaías, de que um Salvador, um homem especial, um emissário divino, viria para salvar aquele povo. E Isaías foi além. Ele entendia que aquele tão esperado Messias, que seria o grande líder dos judeus, que colocariam eles em soberania sobre outros povos, ele entendia que aquele homem especial que viria seria alguém que também seria para todas as outras nações. Diferentemente de algumas interpretações de outros profetas, Isaías entendia que a missão desse Messias era algo muito mais importante. Mas não foram só os judeus que tinham essa compreensão e aguardavam um grande enviado, alguém especial. Se nós formos vasculhar os mitos, as crenças de vários povos da antiguidade, todos eles têm, em algum momento, algumas histórias que se assemelham em muito com a história de Jesus. a vinda de alguém especial, um nascimento, uma forma de surgir aqui no mundo, uma trajetória, um sacrifício. Muitos deles acreditavam. Tanto é que muitos historiadores ateus vão dizer que os cristãos foram gradualmente se apropriando dessas crenças, desses outros povos, e foram moldando uma história que hoje nos é contada como a história de Jesus. Eles interpretam que, na verdade, nós, cristãos, nos apropriamos de outras crenças para exaltar a figura principal das nossas crenças, que é Jesus. Eles ignoram um fato importante nos seus estudos, e um dia eles chegarão a essa compreensão, de que existem ascendentes espirituais para todas as realizações humanas. Ou seja, existe algo que se passa num plano maior da vida, que não é o plano material, que reflete na vida material, e o homem, através das suas elaborações mentais, ele cria os mitos, as fábulas, as lendas, ele cria as ideias religiosas. E não foi diferente com a história de Jesus. Por que tantos povos tiveram essa ideia de que alguém especial viria para redimir a humanidade? Por que tantas culturas diferentes na antiguidade tinham essa ideia? Por que os judeus tinham isso tão fortemente guardado nas suas mentes e nos seus corações, e quando eles profetizavam, ou seja, quando eles manifestavam um conhecimento espiritual inspirado por espíritos que eles imaginavam que era Deus, por que que eles diziam que viria esse ser? Isso tem uma explicação. Aqueles que já leram a obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, já sabem sobre o que eu vou falar agora. Quem não leu essa obra ainda, é uma obra muito interessante de ser lida. Dá para ler em um domingo. Eu fiz isso quando eu li pela primeira vez o livro A Caminho da Luz. Eu era bem mais jovem, acho que era 7 horas da manhã num domingo, me sentei na sala, no sofá, e comecei a ler o livro. Fui até o final da noite lendo, eu li o livro num dia apenas. Porque eu fiquei fascinado com toda a narrativa da história espiritual da humanidade que esse livro traz. E ele traz essa história que eu vou contar para vocês, que é uma parte da história de Jesus, que infelizmente os nossos irmãos cristãos das outras denominações não têm conhecimento, mas graças a Deus nós somos os depositários dessa história e um dia chegará até eles. E essa história então diz assim: há muito tempo atrás, numa época em que a humanidade iniciava os seus primeiros passos no mundo, aqui existiam espíritos que estavam iniciando a sua evolução espiritual. Foram os primeiros humanos que estavam vivendo naquelas condições como nós conhecemos hoje, do homem das cavernas. Eram os próprios homens das cavernas. Estavam ainda aprendendo a lascar pedras, a cortar alimentos com pedras, estavam ainda aprendendo a usar lanças feitas de galhos de árvores, estavam ainda aprendendo a dominar o fogo. Eram ainda seres mal saídos da animalidade. E aqui estava então iniciando uma nova parcela da humanidade. Porque vocês sabem, a humanidade ela não está restrita a este mundo apenas, que chamamos por terra. A humanidade é todo o conjunto dos filhos de Deus que se espalham por todo o universo em centenas de milhares de mundos que estão distribuídos em inúmeras galáxias que se perdem nesse infinito. Tudo isso é a grande humanidade da qual nós também fazemos parte. Mas aqui iniciava uma parcela dessa humanidade, a sua evolução, e eis que um outro mundo, um pouco distante do nosso, passava por profundas transformações. Enquanto nós aqui éramos seres ainda muito primitivos na Terra, nesse outro mundo, eles estavam num estágio cultural, social, muito parecido com o nosso atualmente. Eles viviam um momento da sua história que, em muitos casos, se assemelha ao nosso. Numerosas pessoas desejando o bem, o progresso, desejando o trabalho, e alguns poucos retardando esse progresso. Alguns poucos tumultuando a paz daqueles que almejavam a paz através do trabalho, as realizações através das conquistas do pensamento, do sentimento. E esses seres perturbados, nossos irmãos também, assim como muitos que nós temos hoje aqui, que estão atrapalhando profundamente o desenvolvimento da nossa sociedade, da humanidade, muitos deles lá desse mundo já não foram mais permitidos reencarnarem lá. Mas eles não seriam destruídos nem punidos como nós imaginamos aqui durante tanto tempo que Deus faria com seus filhos. A eles foi dada uma nova oportunidade para que eles, renascendo no mundo inferior, pudessem rever as suas atitudes, rever os seus valores, retomar a sua evolução para o bem. Então a eles foi feito a seguinte situação, ou foi oferecida a seguinte situação, que viessem para este mundo aqui, a Terra, que estava no seu estágio inicial de evolução da humanidade, e que pudessem, ao renascer aqui, reverem os seus valores, os seus conceitos, e ao mesmo tempo ajudar aqueles espíritos ainda na infância espiritual a progredirem mais rapidamente. E numerosas levas de espíritos vieram até o nosso mundo, mas não reencarnaram imediatamente. Emmanuel relata que em grandes assembleias no mundo espiritual em torno da Terra, eles ouviram uma promessa de um ser especial. A promessa do governador espiritual deste mundo, da Terra. A promessa daquele que seria conhecido no futuro como Jesus. Ele disse que viria pessoalmente trazer lições inesquecíveis. E eles guardaram no seu íntimo essa convicção de que um dia eles receberiam um ser espiritual. E eles começam a renascer no meio daquelas famílias primitivas, dos homens primitivos, que mal começavam a dominar as tecnologias mais básicas no planeta. E começam a renascer aqui, naquelas famílias primitivas, espíritos com uma evolução intelectual maior, mas que precisavam daquela experiência mais difícil, mais dolorosa, para desenvolver o seu sentimento. Eles trouxeram uma contribuição muito grande, porque eles trouxeram um grande impulsionamento à nossa evolução. A partir dali, o homem primitivo começa a aprender de uma forma mais rápida, porque os seres ali que estão revestidos daquelas formas primitivas já traziam a inteligência mais desenvolvida. E aí começam a desenvolver a agricultura, a domesticação dos animais, a metalurgia, e começam uma nova era de evolução para a humanidade. E todos eles, à medida que foram formulando aqui como encarnados os seus sistemas religiosos, eles começaram a ter reminiscências na forma de intuições muito fortes, de uma grande expectativa de que no futuro viria alguém especial. Era a recordação de uma forma muito interna, muito subjetiva, muito interior, daquela promessa que Jesus fez de que um dia viria pessoalmente ajudá-los na sua evolução. E passaram-se séculos. Isaías, por exemplo, viveu por volta de uns 740 anos antes de Jesus. E ele tinha uma clareza de que viria, sim, aquele ser espiritual. Fosse porque ele era um daqueles espíritos que ouviu no espaço a promessa amorosa do Cristo, fosse porque espíritos amorosos o intuísse e desse a ele aquele conhecimento, ele começa a preparar o seu povo com esse conhecimento de que um dia viria aquele grande ser que todos intuíam, que todos sentiam que um dia viria. E que, naturalmente, muitos acreditavam que esse ser viria com uma posição de destaque na sociedade. Assim como hoje nós pensamos que para mudar o mundo é necessário você fazer parte da elite que governa. Na época eram os reis. Então, na época, era mais do que natural eles imaginarem que esse grande esperado fosse um guerreiro ou um rei, um líder político, alguém que impusesse pela força uma nova ordem. Eles tinham confundido um pouco a ideia do que significa renovar o mundo. Eles não sabiam exatamente como que funcionava isso. E eles que aguardavam um rei dominador, um líder militar poderoso, não entenderam como podia vir um homem simples, um homem pacífico, um homem que apenas com palavras poderia mudar tudo. Por isso que quando Jesus veio, muitos não entenderam como Messias. Muitos não conseguiam reconhecer que ele era aquele ser que as tradições tanto insistiram que viria. Porque como pode um homem mudar o mundo com ideias? Como pode um homem mudar o mundo com palavras, com condutas? Mas foi exatamente o que Jesus fez. Ele veio nos trazer uma ideia muito avançada para aquele tempo, que poucos estavam em condições de assimilá-la. Nem aqueles que foram escolhidos diretamente por ele conseguiam entender de pronto. Mas ele sabia que todas as sementes que ele lançasse nos corações que o ouvisse, um dia essas sementes frutificariam. Elas cresceriam e produziriam muitos frutos. Por isso que ainda assim ele insistiu de deixar os seus ensinamentos com pessoas simples, com criaturas ainda incapazes de entender na plenitude. E foi o que o Mestre fez. Eles que imaginavam no passado a vinda do Messias como um homem que viria com poderes terrenos, com dominações baseada no poder político, militar, econômico, ele vinha filho de uma família pobre. Nascia numa noite escura, que era iluminada pelas estrelas, mas ainda assim era noite. Vinha de uma forma muito simples. Renascia ali, num local que a tradição disse tratar-se de um estábulo. Hoje, esses dados históricos nós podemos até discutir, aprofundar e falar muita coisa, mas o fato é que o local que Jesus nasceu era muito simples. E até a escolha desse local, a singeleza da noite que ele nasceu, a simplicidade das pessoas ali envolvidas no seu nascimento, porque os primeiros que vão visitá-lo são homens simples do povo, são pastores. Os seus pais eram operários, pessoas do povo. José, carpinteiro, Maria, do lar, eram pessoas simples, abrigadas num lugar simples. Ele veio dar grandes lições através disso. E aquela noite ficou marcada para aqueles que puderam presenciar aquele momento. Porque embora materialmente aquele ambiente fosse muito singelo, muito simples, existia uma alegria no mundo espiritual que era intraduzível para nós. É algo difícil de nós hoje entendermos o que aquela noite teve de encantamento para as pessoas que puderam perceber o que se passou naquela noite do nascimento de Jesus. Os pastores puderam presenciar um pouco da grandeza de todas aquelas legiões de espíritos de grande elevação espiritual que acompanhavam Jesus na sua tomada do corpo físico. Eles, talvez querendo já iniciar ali algum ensinamento para que as pessoas começassem a perceber que a ideia do Messias guerreiro, do Messias rei, não correspondia ao que de fato estava acontecendo, esses espíritos se permitiram pressentir pelos pastores, que puderam ver uma parte dessas legiões celestes que acompanhavam Jesus. E eles puderam ouvir um canto naquele momento, que era a expressão dessas almas de grande elevação espiritual, pelo contentamento que elas tinham de ver aquela entrada do Mestre aqui, tomando a forma física. Foi aquilo que nós ficamos conhecendo então como Cântico das Legiões Celestes, que para nós ficou traduzido em uma frase muito simples, ou duas, que ficou conhecida assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nesse cântico de louvor dessas legiões celestes, estava resumida ali toda a trajetória do que aquele homem tão esperado realizaria no mundo. Eles vieram então nos dizer que a missão de Jesus não era a do guerreiro, a do líder, mas alguém que vinha ensinar que nós devíamos devotar a nossa vida integralmente a Deus. Daí o glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade, representando aquilo que Jesus vem ensinar como elemento fundamental para nós vivermos e aproveitarmos bem a nossa experiência terrena, a de termos a boa vontade para com todos. Ele veio nos ensinar isso. Tanto é que quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei, o que, que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, acima de todas as coisas. Repetindo aquilo que Moisés já havia grafado nos 10 mandamentos. E ao falar do segundo grande mandamento da lei de Deus, porque veja, quando perguntaram para Jesus qual era o maior, não perguntaram o segundo. Mas Jesus de pronto ele já foi e disse: e o segundo maior mandamento da lei de Deus, semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele deixou muito claro que não havia possibilidade de nós amarmos a Deus, de nós acreditarmos em Deus, de nós louvarmos Deus, de nós nos devotarmos a Deus, se não for pelo próximo. Não existe essa possibilidade de querermos a comunhão com o Pai sem a fraternidade entre nós. Jesus deixou claro isso. E era aquilo que, naquela noite inesquecível do seu nascimento, ficou expresso por aqueles espíritos. Aquela noite vem inspirando a mentalidade do homem por muitos séculos e levou muitos a comporem músicas que nos ajudam a fixar a lembrança daquele nascimento tão singelo. Uma das mais tradicionais nós vamos ouvir agora, que é Noite Feliz. Eu convido vocês nesse momento, se quiserem, podemos, ao ouvir a música, com os olhos fechados, mentalizarmos como teria sido aquele nascimento tão singelo. E desde aquela época nos vem essa lembrança do nascimento de Jesus e todo o encantamento que houve naquele tempo. Isso vem sendo passado de geração em geração, vem sendo por nós relembrado como um momento muito significativo que o foi. E quando Jesus inicia a sua existência, ele não conta com nenhum privilégio de nenhuma natureza. Ele inicia as suas pregações de uma forma muito simples, tendo ali como local de pregações as praças, as ruas, a natureza. As pessoas que ele escolhe para ser seus discípulos são homens simples do povo. É interessante que ele vai escolher as situações mais singelas, mais simples, mais humildes, mais inexpressivas, para trazer grandes ensinamentos. Até essa opção do mestre foi com o objetivo de nos ensinar que aquilo que tem realmente importância do ponto de vista espiritual não está expresso nas grandiosidades terrenas, não está expresso nos bens materiais, não é tendo poder, não é tendo dinheiro que nós vamos produzir o bem maior. Eles são importantes. Os bens materiais têm o seu valor, nós sabemos bem disso, porque lutamos para tê-los, para mantê-los nesse mundo, já que eles são necessários. Mas eles são secundários quando nós percebemos que certos valores que nós trazemos dentro de nós é que nos faz conquistá-los, mantê-los e multiplicá-los. São os valores que nos dão sabedoria de como usá-los. Então Jesus, ao optar por uma vida tão singela, tão simples, Ele que tinha uma grandeza extraordinária na sua mente, capaz de modificar elementos materiais, capaz de curar enfermos, capaz de fazer previsões, capaz de saber o que se passava muito tempo, muitos lugares distantes dele. Ele que tinha todo esse poder, opta pelas coisas mais simples para ajudar a humanidade. É através dos ensinamentos, é através das palavras, é através dos exemplos. Porque se ele tivesse usado apenas do seu poder extraordinário para realizar algo, nós poderíamos hoje simplesmente dizer: tudo é impossível que Jesus falou, porque ele era ele, um ser dotado de muito poder. Mas não. A grande e mais importante forma de poder que ele usou foi a do entendimento, foi a do amor, foi a da caridade, foi a da boa vontade com as pessoas. Com a mulher adúltera, qual era a atitude que ele teve com ela? De compaixão. Com o cobrador de impostos, equivocado, enganado, iludido pelas suas escolhas, ele também tem boa vontade e traz ensinamentos importantes que transformam a vida de Zaqueu. Com as pessoas que o procuram, ele traz ensinamentos preciosos. Quando ele observou os discípulos confundidos, querendo saber quem era o mais poderoso, o que tinha mais mérito para ser líder, ele demonstra de uma forma muito didática, lavando os pés de todos eles, para que eles entendessem que ninguém é maior do que ninguém. Somente aquele que está disposto a servir é realmente grande. Então ele veio de uma forma profunda trazer ensinamentos que até hoje nos comovem, que até hoje nos faz pensar: como assim um mestre da natureza de Jesus, ele se dispor a lavar os pés dos discípulos? Como ele, que tinha pureza na mente e no coração, não condena a mulher adúltera? Porque ele vinha mostrar que há algo muito mais poderoso, capaz de renovar a vida das pessoas. Há algo muito mais significativo, capaz de modificar, de transformar a vida das pessoas. Que é o amor, que é a aceitação, que é o perdão, que é a compaixão, que é a aceitação do outro assim como ele é. Ele veio nos ensinar isso. E essa será a grande revolução que nós poderemos produzir no mundo. Muitos esperam hoje medidas econômicas, políticas, decisões que mude o destino da humanidade. Mas todas elas, embora tenham a sua importância, elas são inúteis quando falta nas pessoas boa vontade, quando falta nas pessoas desejo de ajudar o seu semelhante. É por isso que nós, no Espiritismo, somos convidados insistentemente pelos Espíritos a refletirmos sobre a caridade. Caridade na ação, socorrendo com o auxílio material. Caridade no pensamento, socorrendo com as nossas preces. Caridade nas palavras, selecionando aquelas que são melhores, que trazem mais paz, mais harmonia ao aflito. Caridade em tudo que nós fazemos. É isso que vai produzir a profunda transformação que nós esperamos no mundo. É nós entendermos que a mensagem desse, que nós vamos daqui a algumas horas comemorar o seu nascimento, é essa. Por isso que a maior forma de nós lembrarmos da pessoa, Jesus, desse homem, do que ele significa para nós, é nós meditarmos nisso. O quanto nós somos seus seguidores de fato. O quanto nós estamos fazendo de bem através das nossas vidas. E acreditem, todos nós podemos realizar muito em favor do mundo. Todos nós temos um potencial de transformar a vida das pessoas que estão compartilhando conosco o dia a dia. E nós não temos que fazer nada extraordinário. Nós não temos que fazer nada fabuloso. Basta a simplicidade. Basta o perdão. Basta o espírito de equipe. Basta a boa vontade, a disposição de ajudar sempre, de oferecer novas oportunidades. Basta que a gente viva como estamos vivendo até hoje, com as limitações, os impedimentos que nós temos, mas com o coração mais aberto, mais acolhedor, para ajudarmos mais, para socorrermos mais aquele que está do nosso lado, deixando de lado as nossas pequenezas, as nossas imperfeições, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso amor próprio. Situações que estamos tantas vezes defendendo com unhas e dentes, dizendo, ah, me feriu, eu não posso dar nova oportunidade, senão vai me magoar de novo. É deixarmos de lado esses ressentimentos, essas mágoas, e abrirmos o nosso coração para cumprir aquilo que as legiões celestes disseram para os pastores naquela noite. Termos boa vontade para com os homens. Fazendo isso, nós estaremos comemorando de uma forma extraordinária o nascimento de Jesus, porque teremos entendido finalmente por que Ele veio, qual o objetivo da sua vinda, que foi ensinar exatamente tudo isso a nós. Hoje, se nós iniciarmos uma nova etapa de nossa vida, procurando termos mais boa vontade, mais dedicação ao bem, não precisamos fazer muito mais do que nós estamos fazendo no plano exterior da vida. O desafio vai ser muito grande, porque as paixões, as imperfeições são muito grandes dentro de nós, mas tenho certeza, nós podemos modificar profundamente a nossa vida. Basta nós entendermos que a vida está pedindo de nós mais boa vontade uns para com os outros, mais tolerância, mais respeito, mais entendimento, mais perdão. Se nós conseguirmos assimilar essas ideias e colocá-las em prática, nós vamos perceber que esse novo mundo que nós desejamos tanto, ele não vai tardar tanto. Logo ele virá. Porque nós vamos perceber que a transformação que vai se operar no mundo não é a de uma transformação social profunda, instantânea, mas sim nossa mesmo. O mundo vai mudar porque nós estamos mudando, porque o nosso olhar sobre ele mudou e as coisas são realmente novas. E a vida passa a ser melhor, a vida passa a ser mais feliz. Então será dessa forma que aqueles que desejarem realmente lembrar do nascimento de Jesus e comemorar, devem pensar nessa noite, de formularmos votos de Feliz Natal. Mas o que significa Feliz Natal? É boa vontade. Quando eu desejar alguém Feliz Natal, vamos dar de coração a essa pessoa boa vontade? Quando eu desejar alguém Feliz Natal, vamos dar a essa pessoa de verdade o nosso perdão? Vamos oferecer a essa pessoa o nosso coração de verdade? Porque Feliz Natal é isso. É amor vibrando dentro de nós. É boa vontade vibrando dentro de nós. É isso que faz o Natal ser feliz. Os alimentos, as tradições, os encontros, são tudo secundários. Eles só ganham realmente importância nessa época se o nosso coração tiver boa vontade. Se nós tivermos boa vontade. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine nesse novo ano que se inicia, que há poucos dias o calendário muda, mas se nós não mudarmos, o ano não vai ser diferente. Para ser um novo ano, nós precisamos ser novas pessoas. E é por isso que a sabedoria divina situou o Natal antes do ano novo. Porque aqui nós vamos ser visitados por todas essas vibrações harmoniosas que nos comovem nessa tarde, mas elas estão nos preparando para uma nova etapa de vida. Então nós temos que ter essa boa vontade com a vida para que a vida seja nova no próximo ano. Então que Jesus nos ajude nessa realização, nos inspire e nos proteja sempre. Muito obrigado, que Jesus fique com vocês sempre. Muito obrigado.